Você já viu o que a ferrugem pode fazer em algo? Já testemunhou o que a ferrugem faz? Então, por exemplo, se você já teve experiência de tirar um parafuso engripado, é a ferrugem que fica ali na rosca que faz com que aquele parafuso e a porca praticamente fiquem fundidos. E aí, às vezes, a pessoa tem que usar alguma coisa para tentar tirar, mas a ferrugem cola aquilo ali. A ferrugem, ela tira o fio da ferramenta. A ferrugem, ela destrói praticamente tudo que é de metal. É só questão de tempo. Ferramentas, instrumentos, todo tipo de coisa é inutilizado pela ferrugem. Então, a ferrugem, ela tem essa capacidade de destruir as coisas lentamente. Basta a gente deixar algo ali sem o devido cuidado. E muitas das vezes é a ferramenta sem uso que a ferrugem aparece e destrói aquilo ali. Já teve a experiência do alicate que você não usa e daqui a pouco quando você vai usar está enferrujado, não consegue mexer, não consegue abrir, não é assim? Então é a ferramenta que não é usada. Está lá, a ferrugem de alguma forma toca aquilo. Essa noite eu quero usar essa analogia para pensar a respeito da preguiça. Mas especificamente a preguiça espiritual. E aí eu quero trazer para os irmãos um alerta em relação a isso e como isso aplica à nossa vida cristã. A ideia que eu quero trazer aqui para os irmãos em relação à preguiça é essa. A preguiça espiritual é um inimigo sutil que corrói a vitalidade da fé e a intimidade com Deus, exigindo vigilância constante e ação diligente. O que eu quero dizer com isso? De que muitas das vezes a gente não percebe, mas a preguiça concernente ao nosso relacionamento com Deus e o nosso caminhar diário com Deus vai corroendo a vitalidade, a força do nosso relacionamento com Deus. Corrói, igual pegar algum tipo de instrumento, ferramenta, vai comendo, vai inutilizando, vai destruindo. Então, para isso, meus irmãos, nós precisamos estar sempre atento, sempre vigilante, porque um dos grandes problemas da preguiça é que ela é sorrateira. E é gostoso ter preguiça, não é ruim, não. É gostoso, não é? Já viu aquela preguiça gostosa? Quase que você talvez imagina coçando o dedão, não é assim? Aquela preguiça que você não quer se movimentar porque está tão gostoso ficar do jeito que você está. E esse que é o grande problema. A preguiça, ela tira a nossa sensibilidade para as coisas as quais nós precisamos fazer. Uma definição que eu quero trazer aqui, o que seria essa preguiça espiritual? A preguiça espiritual é a falta de diligência, né? Urgência, coragem, rapidez e fervor nas disciplinas espirituais. O que seria? Oração, leitura bíblica e serviço a Deus. Então, quando nós deixamos de orar, desenvolver uma vida de oração, meditar na palavra e deixamos de servir o reino de Deus, nós deixamos de fazer três disciplinas básicas de qualquer cristão. E a palavra disciplina tem essa ideia, ser uma pessoa que faz algo com regularidade. E hoje, ter disciplina nas coisas é um dos maiores desafios que nós temos. Disciplina na leitura, disciplina no estudo, disciplina nas atividades físicas, disciplina na alimentação, disciplina na vida espiritual. Hoje, uma das coisas que é mais valorizada é a espontaneidade. Tudo tem que ser espontâneo e prazeroso. E o grande problema é que se nós vivermos sempre na espontaneidade e sempre buscando o que é prazeroso, nós vamos acabar com a disciplina. Porque disciplina, muitas das vezes, é fazer o que a gente não tem gosto de fazer, mas que precisa fazer. Agora, isso também não impede de que quando nós fazemos o que temos de fazer, nós não venhamos a adquirir gosto por isso. Então, a disciplina se aplica em muitos campos da nossa vida, mas especificamente hoje eu quero pensar a respeito das disciplinas espirituais. A preguiça espiritual é quando nós temos preguiça de fazer essas coisas. Isso vai corroendo o nosso relacionamento com Deus. Então, portanto, trata-se de uma apatia, uma falta de desejo que enfraquece o crescimento espiritual e a capacidade de resistir às tentações. Porque se nós não temos disposição de fazer o que precisamos fazer, nós vamos ter disposição para resistir o que nós não deveríamos fazer? O que vocês acham? Provavelmente não. Se nós não temos disposição de fazer o que precisamos, nós não vamos resistir o que não devemos. E aí a gente começa a se entregar na disciplina do pecado, na disciplina da rebeldia e do afastamento de Deus. Então nós precisamos estar atentos nisso. E a preguiça espiritual, ela destrói a disciplina em relação ao que precisamos fazer concernente ao nosso relacionamento com Deus. Quero trazer para os irmãos aqui rapidamente nessa devocional 5 lições em relação à preguiça espiritual. E aí, se você quiser copiar, fica à vontade, mas acompanha comigo. Primeira, procrastinação espiritual. Vou pedir para que você abra lá em Provérbios capítulo 6, verso 9 a 11. Provérbios 6, 9 a 11. Eu vou lendo para que a gente possa ganhar tempo, que você acompanhe comigo. Olha o que diz. Você vai saber esse versículo de cabeça, tá bom? Principalmente você, minha irmã, que já pregou o evangelho para crianças e provavelmente já viu esse versículo em materiais e você já usou ele. Aqui diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Outro versículo paralelo é: vai ter com a formiga preguiçoso, não é? Mas esse versículo fala a respeito disso, a questão da procrastinação. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a preguiça, ela traz pobreza. Pobreza. Por isso que o apóstolo Paulo acaba dizendo: quem não quiser trabalhar, que não coma. Simples. Então a preguiça, ela traz a pobreza. E isso não é apenas verdade em relação à vida material, mas também à vida espiritual. Traz pobreza espiritual. E traz também o quê? A falta de crescimento, até o impedimento do crescimento. Porque esse princípio serve para tudo. Tanto para que você prospere na sua vida material, quanto para que você prospere no seu relacionamento com Deus. Se você não tiver diligência, se você ficar sempre deixando para amanhã, você nunca vai conseguir alcançar objetivos maiores. Procrastinação nos levará sempre à pobreza, em todos os aspectos, tanto físicos quanto espirituais. Então nós temos de estar atentos a esse fato de que preguiça nos impedirá de crescer espiritualmente. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. A segunda é a questão da negligência nas disciplinas espirituais. A negligência é quando a gente deixa de fazer o que nós precisamos fazer. E está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 11 e 12. Aí, por gentileza, se você quiser acompanhar comigo, vá até lá, Hebreus 5, 11 e 12. E aqui diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui nós vemos que o autor da carta aos Hebreus está dizendo que já era pelo tempo que eles estavam caminhando com Jesus para eles serem mestres, ensinando pessoas testadas na aplicação da palavra de Deus em muitas circunstâncias, seja na própria vida, seja talvez encorajando a outros, porque seriam mestres. E mestres não aplicam só a sua vida, ajudam outros a aplicarem as deles. É isso que o mestre faz. O mestre não apenas domina algo para si, mas tem a capacidade de fazer com que a outra pessoa também consiga fazer isso. E é justamente isso que eles não são. Mas o tempo necessário para ser, eles já tinham tido. Eles já tinham vivido um relacionamento com Jesus tempo suficiente para conseguir fazer isso. E não conseguiram. E por quê? Por causa da negligência. Negligência em relação ao quê? Às disciplinas espirituais. Então, a gente pode pensar, meus irmãos, o que é oração? Uma pessoa que tem amadurecido consegue ensinar outra. O que é meditar na palavra de Deus? Como eu consigo meditar na palavra de Deus? Como eu consigo entender e aplicar a palavra de Deus na minha vida? Aqui não estou dizendo que a pessoa precisa de um seminário, mas a pessoa já tem contato suficiente com a palavra, não apenas para saber aplicá-la na sua vida, mas também ajudar outros a fazer isso. Como é servir a Deus? Qual o padrão do serviço a Deus? O que, que requer alguém que deseja servir a Deus? Como é falar de Jesus para uma pessoa? Como eu lido com situações do meu trabalho? Como eu lido com as minhas finanças? Como eu lido com situações do meu casamento, com os meus filhos? Nós não temos todas as respostas, isso é fato. Ninguém tem, eu não tenho, provavelmente os irmãos também não. Mas todo aquele que tem crescido na palavra já foi testado o suficiente para poder compartilhar muitas coisas, que pode abençoar a vida de muita gente. Mas aqui a negligência estava fazendo com que eles não tivessem nada para ensinar. A única coisa que eles tinham é a necessidade de aprender de novo as mesmas coisas que tinham aprendido lá atrás, no comecinho. Por quê? Preguiça, negligência, falta de comprometimento. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a falta de prática constante nas disciplinas espirituais resulta em imaturidade. Quando a gente se deixa tomar pela preguiça espiritual, nós vamos ser eternos bebês espirituais. A gente não quer crescer, né? E aí é como se fossem homens barbados, grandes, querendo ficar dentro de uma salinha de crianças, dentro de um berçário, dentro de um berço. Espiritualmente dizendo, uma triste constatação é que idade não é sinônimo de maturidade, porque pessoas imaturas também ficam com o cabelo branco, também pessoas imaturas também têm ruga, pessoas imaturas envelhecem. Então o ponto é: a negligência, a preguiça pode impedir o nosso crescimento de uma maneira extremamente danosa. E quando nós já deveríamos ser instrumentos nas mãos de Deus para investir na vida de outras pessoas, a gente deixa de fazer isso por causa de preguiça. Terceira lição: a indiferença ao serviço cristão. Vai lá comigo, Mateus 25, verso 24 ao 30. Mateus 25, verso 24 ao 30. Vou ler aqui contigo, você pode me acompanhar. Que diz: chegando por fim, o que receber um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, precioso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Com isso eu não quero dizer, meus irmãos, que quem não serve vai para o inferno, tá? Porque é um texto difícil, enfim, não estou dizendo isso, até mesmo porque nós confiamos na obra de Cristo para a salvação. Mas uma coisa é certa: ser um instrumento inútil nas mãos do Senhor não apenas impede que nós possamos receber toda a recompensa que o Senhor tem para nós, como fará com que nós percamos muitas coisas. Eu acho que o princípio aqui nesse verso é esse. Então isso nos faz pensar a respeito do fato de que a indiferença no serviço gerado pela negligência resulta em perda de oportunidades e recompensas eternas. E eu poderia até acrescentar prejuízos também, porque com certeza o finalzinho desse verso aqui não é nada bom. Então, a preguiça espiritual faz com que nós não venhamos a servir a Deus. E o desejo de Deus é que nós sejamos servos dele. O maior exemplo que Jesus deixou para nós é servir, porque ele fez isso com os discípulos. Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele serviu os discípulos numa posição que um escravo serviria. Então a lógica do reino de Deus é essa: aquele que deseja estar em maior posição é aquele que serve a mais pessoas. Quer estar numa posição diferenciada no reino de Deus? Sirva mais. Acho que aí é uma boa ambição. Essa ambição acho que não é pecaminosa, não. É boa dela. Tá? Então, é isso. Mas muitas das vezes, o que a gente vê? Luta de ego. Isso não é um coração de uma pessoa que quer servir. Qual é o coração de uma pessoa que quer servir? Está lá, no Novo Testamento. Porque Jesus não quis prazer dele, não quis o que era bom para ele, mas antes desejou bem daqueles aos quais ele viria morrer. E a palavra de Deus diz que nós não devemos buscar agradar a nós mesmos, mas antes a outros. Obviamente que tem uma série de ponderações nesse agradar a outros também, mas o alvo é sempre o outro, não eu. Esse é o coração do servo. E aí é interessante porque quanto mais a gente quer servir, mais a gente quer servir melhor. E quanto mais a gente quer servir melhor, mais a gente cresce. E quanto mais a gente cresce, menos preguiça a gente tem. Porque quando nós temos o interesse de crescer em algo, a gente arregaça as mangas, busca desenvolver habilidades, se esforça, se compromete e serve com excelência. No mercado de trabalho não é assim? Quando a gente quer se capacitar para um bom trabalho, a gente não busca ter condições de oferecer um excelente trabalho, que vai ser o diferencial? Para o reino de Deus é a mesma coisa. E é interessante porque quando nós temos esse coração de servo, a gente não está tão preocupado se fulano, ciclano, terçano reconheceu. Porque não era essa a intenção. A intenção era servir ele, não ser servido por ele. A intenção é fazer com que essa pessoa seja abençoada e não inflar o nosso ego. Entende? Então, aqui nós vemos que a preguiça, muitas das vezes, é motivada pelo fato de que nós não queremos servir. E servir dá trabalho, é cansativo e vai exigir de nós comprometimento para crescimento. Mas é melhor ficar na zona de conforto, aquela preguiça espiritual da qual a gente não quer sair. Quarta lição, falta de zelo na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Esse verso é curtinho, você vai saber de cabeça. Orai sem cessar. Aqui nós vemos que é preciso ter zelo. E, gente, sem cessar, essa expressão aí, né? Tem sentido de advérbio, né? Sem cessar, para pensar uma coisa, sem cessar. Não é desafiador? Quase você cansa, só de ouvir, né? Fica correndo daqui e ali sem cessar. Difícil, né? Orar sem cessar. Obviamente que é para trabalhar, para tomar banho, escovar dente, cuidar das crianças, pagar a conta. É para fazer todas essas coisas. Eu sei que os irmãos sabem disso. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ter uma intenção de coração de sempre estar numa postura e coração em oração. Buscar oportunidades. É engraçado, muitas das vezes a gente vê pessoas falando assim, não, mas eu tenho vida de oração. Eu não vou, às vezes, em situações que eu posso estar orando junto com a igreja, mas eu tenho vida de oração. Para pensar, se você é uma pessoa que gosta de um esporte, digamos que você gosta lá de futebol, pode jogar bola, certo? E aí você, e futebol não tem graça sozinho, correto? Oração também não tem. Apesar que é uma benção orar sozinho, mas é mais gostoso quando você está orando com mais gente. O que acontece? A gente muitas das vezes ouve, nossa, eu tenho uma vida de oração, mas todas as vezes, ou a maioria das vezes que tem a oportunidade de orar com o corpo de Cristo, pula fora, não participa. Se a pessoa gostasse tanto de bola assim, quando ela tivesse a oportunidade de jogar, ela não ia estar lá? Se as pessoas que dizem que têm vida de oração têm tanta vida de oração, vocês acham que o coração não seria movido a querer estar orando com a igreja? Porque não se trata aqui de gostar da igreja ou não, que nós devemos gostar, devemos amar, mas o ponto é que a gente ama orar. E quem ama orar sozinho, na família, na igreja, com o irmão, com a irmã, com o incrédulo, pela vida dele, em toda a situação. E tudo isso envolve orar sem cessar. Sozinho, com a família, na igreja, com o irmão, com a irmã, e sei lá mais onde o Senhor te permite orar. No carro, esperando lá alguém chamar. O que nós vemos hoje é: use a internet sem cessar. Mas a oração, essa tem cessado. E isso por causa de preguiça. E isso é falta de zelo. Porque o sem cessar aqui se refere ao quê? Zelo. Porque para você fazer uma coisa sem cessar, você precisa de esforço. Não é fácil. Precisa ter zelo. Zelo quer dizer esforço. E orar sem cessar vai requerer esforço. E o que nos impede muitas das vezes, não todas, mas uma das coisas que impede é a preguiça. Orar é um baita esforço, mas é importante. E a última lição que eu quero trazer aqui para os irmãos é o desprezo pelo estudo da palavra de Deus. Salmos 119, 105. Sabe essa de cabeça também? Sabe também, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós vemos, meus irmãos, que quando nós deixamos de caminhar na palavra de Deus, nós caminhamos às cegas. Porque a gente tem preguiça de pegar o lampião da palavra de Deus para iluminar o caminho do nosso viver. Quando deixamos de caminhar na palavra, a gente perde a luz da palavra que nos direciona. É verdade. Tantas coisas alegram a vida de tanta gente. E, meus irmãos, nós vemos um tempo em que as pessoas podem ficar ouvindo pregação o dia inteiro. Se quiser ficar tenso e dormir e ouvir pregação, ela consegue. Eu não acho que isso seja saudável e nem acho que isso vai ajudar, mas que consegue, consegue. Bíblia nem se diga. E, no caso, a nossa igreja, uma igreja que, a despeito da limitação dos pregadores, mas o desejo dele de serem fiéis, a Bíblia tem sido proclamada. Então, é preguiça. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. E desprezá-la é caminhar na escuridão. Nesse sentido, nós temos que pensar aplicações práticas para as nossas vidas. Vou deixar algumas aqui para você. Primeiro, estabeleça uma rotina de oração e leitura da Bíblia. Precisa de rotina, porque disciplina tem que ter rotina. Sem rotina não existe disciplina. Não tem como, é impossível. Na verdade, a vida humana é bem equilibrada, uma vida de rotina. Quem não tem rotina se perde em muita coisa. Nós precisamos ter rotina. E se você for parar para pensar, quando você não tem rotina, você tem uma rotina bagunçada, mas ainda assim você tem rotina, tá? O ser humano não vive sem rotina. Segunda coisa, envolva-se em um ministério, sirva a Deus de alguma forma. Quantas coisas nós compartilhamos aqui que tem sido feito nessa igreja? Louvado seja Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que tem feito algo. Louva a Deus pela sua vida. E, inclusive, de irmãos que não estão aqui, mas foram bênçãos e têm sido bênçãos. Faz alguma coisa para o reino de Deus. Com certeza tem algo para fazer. Não sei o que eu vou fazer. Ore, peça o seu direcionamento, ore pela igreja para poder te ajudar nisso e faça alguma coisa. 3, busque comunhão. Não tem como largar a preguiça espiritual vivendo no nosso cantinho. A gente precisa ter comunhão com a igreja, senão a preguiça vai nos comer vivos. 4, estabeleça metas espirituais. Nós precisamos saber para onde nós estamos caminhando. Olha, eu vejo que eu tenho essas lutas. Minha meta: reconhecer esse pecado, abandonar esse pecado e caminhar a fim de que esse pecado não atinja mais a minha vida. Metas. Porque se a gente ficar assim, não, vai dar certo, vamos lá, e não tem meta, aí a gente faz as coisas que a gente quer. E quando a gente faz o que a gente quer, a gente não faz nada do que a gente precisa. A verdade é essa. Porque se não fosse assim, não tinha tanta coisa que a gente precisava se fazer. Não é verdade? 5, medite nas escrituras. Isso, sem sombra de dúvida, é uma meta extremamente importante. E aí é, enfim, um forte indicativo. Meu irmão, minha irmã, a preguiça espiritual é uma barreira ao crescimento e eficácia na vida cristã. A gente precisa reconhecer isso. Vigilância, disciplina e ação são essenciais para superá-la e viver uma vida espiritual vibrante e frutífera. Preguiça espiritual está acabando com as igrejas. Nesse sentido, pegando essa imagem da ferrugem, a gente precisa se lembrar, né, de como a ferrugem, ela destrói tudo. A preguiça espiritual é como uma ferrugem, uma ferramenta. Lentamente a corrói até que se torne inútil. É isso que a preguiça espiritual faz na vida dos crentes. Faz a vida do crente espiritualmente, ou para o reino, se tornar totalmente inoperante. E é isso que o inimigo quer, que você não faça diferença nenhuma, nem na vida da sua família, nem na vida da igreja, nem na vida das pessoas que convivem com você e, por fim, na sua própria vida. Não faça diferença nenhuma. A preguiça espiritual pode acabar com a minha vida e a sua vida. A boa notícia nisso tudo, meus irmãos, é que tem muita coisa para fazer. Com certeza o Senhor pode usar a sua vida de maneiras que eu não posso nem imaginar. E o melhor de tudo, nós podemos confiar na capacitação do Senhor que Ele vai usar as nossas vidas. Amém?